racional. A parte racional é que governa todos os planetas, com sua força sempre por cima deles todos. E o estudo de astrologia, que é um estudo adiantadíssimo para se regular em outrora, não tinha valor algum em relação à força da parte racional. Valia apenas para o vivente saber por que nascia e os andamentos de sua vida. Era muito bom para libertar os povos. Era mais adiantado que esse sistema, esse alfabeto inventado pelo homem da Terra, que aí ficaram bichos de uma vez. Inventaram esse alfabeto para verem se podiam evitar ou cortar coisas que deviam se passar. Nesse tempo, não havia Deus na Terra. O Deus era o Sol e a deusa era a Lua. Acima de todos esses conhecimentos está a força da parte racional, que não cumpre caprichos de planetas nem de signos, porque está subjugada à parte superior. E os planetas cumprem assim o que essa parte superior quer. Naquele tempo, as orientações eram outras, começando por botar nomes nas coisas que viam nos astros, iniciando assim o abecedário. Por exemplo, Júpiter, uma letra. Saturno, outra letra. Vênus, outra letra. E cada planeta, uma letra. E cada signo, um número. Completando esse alfabeto para se entenderem por ele, como até hoje se entendem. Entretanto, o alfabeto de astrologia era muito melhor do que esse que inventaram e adotam até hoje. Porque, com os conhecimentos astrológicos, todas as pessoas se conheciam umas às outras. Para um conhecer o outro, não precisava perguntar quem ele era. Bastava-lhe apenas pedir para que o deixasse ver a mão. Sabia com quem estava falando, que idade tinha, o que se estava passando com a pessoa e o que iria se passar em sua vida. Era um alfabeto muito melhor, como melhor era também o modo de viver, pois todos se conheciam e conheciam uns aos outros. Esse alfabeto, com o tempo, veio caindo, e os viventes quiseram ver se poderiam viver melhor ainda do que viviam. E começaram com os inventos, sabendo que iam para pior, pois a melhora procurada é como estão vendo aí no universo. Esse alfabeto astrológico é muito fácil para quem quer aprender. E eu não ensino aqui porque é um alfabeto antigo, e o que impera atualmente no mundo é outro. Tudo isso é para verem como foi a evolução do mundo. Quantas coisas já se passaram que nem vale a pena comentar. Entretanto, surge agora aí no mundo a imunização racional. Nasceu no Brasil a imunização racional, para que as novas gerações que, quando chegarem aí, nesse mundo, a adotarão, por ser ela uma compreensão só, e por serem todos por um e um por todos. E quem é esse um? É o racional superior. Tudo isto é para chegarem à conclusão de que a vida é boa e não é só o mal que impera. O bem também impera. O mal só impera com os maus que acabam mal. O bem impera com os bons que acabam bem, por terem em si o bem, administrado pelo Ser Supremo a tudo e a todos. Portanto, o que é um planeta? Planeta é um vivente dos astros, com sua vida e com sua força, estando nessa força a sua influência. Desta forma, quando o vivente nasce e esse ou aquele planeta está com sua influência sobre a Terra, o vivente recebe a influência dele. Se a influência é de Marte, o vivente sofre muito, pena muito. Se a influência é de Júpiter, o vivente sofre menos. Se é de Aquário, menos ainda, e assim sucessivamente. O que é signo? Signo é a pedra ou metal que o planeta adota e aonde tem toda a influência, que é o número, sendo a letra o planeta. E por isso, cada pedra com seu planeta, cada metal com seu planeta. E assim, os vegetais, os animais e tudo que existe no mundo. Pois até para se fazer uma plantação, é preciso escolher o planeta que, muitas vezes, o vivente pensa que traz chuva, planta, e o planeta que vem é seco e tudo morre. Muitas vezes, a lua promete chuva e não chove, e outras não promete e faz chover. Os planetas imperam com grande furor no mundo, existindo os que indicam seca por muito ou pouco tempo. Por isso, quando outrora se guiavam pelos planetas, viviam muito melhor. Os homens eram mais caprichosos e as mulheres também. Procuravam com que seus filhos nascessem sobre as influências de planetas bons. Havendo alguns que se descuidavam e tinham filhos ruins, que nasciam para incomodar os bons. Muitos chegavam a matar os filhos quando estes nasciam sob influência de planetas ruins, por descuido nas relações. Outros tinham pena de matar e deixavam que eles sobrevivessem, embora sabendo que iriam dar muito trabalho e ter um sofrimento enorme no mundo. Está aí o conhecimento dos primitivos alfabetos que surgiram no mundo, onde existiram diversos, mas o melhor foi o de astrologia. Com o alfabeto de astrologia, o povo se compreendia e governava melhor. Com o alfabeto que impera até hoje, só se vê no mundo um progresso de martirizados e de sofredores. É um alfabeto todo complicado que deu a todos essa mania de melhorar e tudo cada vez piorando. Hoje, olham para o alfabeto que está nas palmas das mãos, para todos esses traços, todos esses riscos, todos esses pontinhos e nada sabem decifrar. Tudo isso tem os seus dizeres e os viventes não sabem decifrá-los. Estão com o saber nas mãos, com a vida toda traçada nas palmas das mãos, que é o alfabeto astrológico, e sem saberem o que quer dizer. Não é que todos nasçam broncos, como costumam dizer, e sim por culpa dos povos de outrora, que são os mesmos de agora, e não continuaram com o alfabeto astrológico que bem adiantado estava em seu progresso. Tão bonito o vivente olhar para as palmas das mãos e saber por que nasceu, saber tudo o que tem que se passar, o que tem que ser na vida, não adiantando fugir daquilo que está escrito em suas próprias mãos. Saber toda a sua rota futura, o dia e a hora de morrer. Tão bem que todos poderiam viver. Mas as novas gerações de outrora, com a mania das descobertas, com a mania das experiências, com a mania de quererem coisas ainda melhores, deram início ao alfabeto que ainda hoje adotam. E em vez de ensinarem um antigo, ensinaram esse, desviando-se do certo para o torto. A culpa é das gerações de outrora, que tudo podiam saber até chegarem ao auge. Se nasciam para esta ou para aquela arte, para esta ou para aquela ciência, podendo se guiar pelo mapa da vida que está nas palmas das mãos, que dá a todos a carreira que deviam seguir, o lugar que deviam morar, a fortuna, a riqueza e as passagens remediadas. Os ambiciosos e gananciosos, que tinham vontade de serem ricos, mas o alfabeto mostrava que seriam remediados. Os outros, a quem o alfabeto dizia que tinham que ser músicos, mas não queriam ser músicos. Queriam